Graças a Deus eu nunca quis ser igual você. Acende lá no alto e deixa ser o que vai ser. Horas vão passando e eu esqueço de sofrer. Me ocupo com o dinheiro, com o cinzeiro e o lazer. Tentaram me derrubar, não passa nada. Daqui você jamais passará. Palavras não me movem, ações são palavras em prática. E você só é bom na lábia. Chega na ideia então, visão de progresso. Foca no teu dinheiro, esquece o resto. Todo mundo vai tentar te atravessar. Melhor tu se ligar, senão eles vão te desligar. Foca no milhão, milhão, milhão. No corre eu tô a milhão, milhão, milhão. Ninguém pediu tua opinião, não, não, não, não. Não vale a pena dar ouvido pra quem nunca conseguiu enxergar. Vi tudo vingar no fim. Eu corri a maratona. Desacreditou de mim. Agora vai me voar. Tentarão me destruir, mas eu volto na minha onda. Mano, sai do meu caminho. Eu vou ter que te atropelar. Tava virando na situação. Mas eu não da história. Olho no olho, pega a visão. E a visão, isso é um jogo. Pega a visão, a visão. Nem tudo que parece ser é como foi então. Eu sei que tem os mano por trás dessa situação. Dindina, milhões são roubados na situação. Dindina, mil sonhos jogados na situação. Olho por olho, eu quero a minha reparação. Olho por olho, devolve o meu coração. Logo eu tava no meio da situação. Tem cobra no meio, mano, é traição. Sete vezes Deus me livre dessa maldição. Foca no milhão, milhão. No corre eu tô a milhão, milhão, milhão. Tem coisa que vale do dinheiro, mano. Tô aqui pra vencer a maratona. Mil rappers caíram ao meu lado. Tudo vingado no fim. Eu corri a maratona. Desacreditou de mim. E agora? Agora vai me levar. Tentarão me destruir.